preste bem atenção. Isso não é papo de chegada, é papo de irmão. Você veio ao mundo com uma missão. Se o rap é uma arma, eu tenho muita munição. Crescemos juntos, soltando pipa, jogando bola, curtindo peso, tocando a zona na escola. Já aprontamos muito ali na quadra, tomando vinho, véi. Já até rolou porrada, mas logo depois você pediu desculpa, chorando e rindo, até assumiu a sua culpa. Chegado é chegado, irmão é irmão. Entre eu e você nunca rolou traição. Você nunca cateou comigo, porque eu sempre fui um dos seus melhores amigos. Caiu na perdição, até arrumou um ferro. Mas eu não vou te escarrar porque te considero. Porque iria me afastar. Eu nunca fui um santo, mas o que eu faço, véi? Eu me garanto. Não tinha grana pra fumar o dia inteiro, mas pra bancar sua lomba sempre aparece um parceiro. Já passou 2 dias drogado no mato, se arrastando pelo chão como um rato. Aí moleque, não quero te ver na miséria. O mundo é ruim, mas a vida é bela. Você foi curioso, experimentou a droga, agora não consegue mais parar. Aí é foda, cola comigo, vou te dar uma ideia. Como é triste lá nas trevas. Parece inofensiva, mas domina. Rouba, paga, pega, cheira e pira. Aí maluco, preste bem atenção. Deus nunca deixarás cair em tentação. Parece inofensiva, mas domina. Rouba, paga, pega, cheira e pira. Aí maluco, preste bem atenção. Deus nunca deixarás cair em tentação. Também tenho meu vício, eu fumo meu cigarro, não entre nessa, véi. Também é coisa de otário, chega aí. Olha no meu olho, quem vai na cabeça alheia é piolho. E se cumpre novamente a rotina. Maluco todo dia na estiga, rouba, paga, pega, cheira e pira. A vida é sua, faça o que quiser. Lembre do seu filho e da sua mulher. Imagine seu filho sentado numa esquina respirando a F, cafungando a cocaína com a mente doente. Um ferro na cinta, um bandido perigoso, um drogado suicida com sangue no olho, dedo no gatilho. Parado aí no mesmo lugar, se não se correu a tiro. Esse é o futuro que você queria. Dê um bom exemplo para sua cria. Sua mulher te escreveu uma carta de amor, virou fumaça na esquina, véi. Agora eu acho que você mudou. Se puder então ajudar um irmão a não entrar na escuridão e não cair em tentação. E se perder na ilusão que a droga é a solução, não. Mas não é não. Deus é a luz do mundo e que eu seguir não cairá sem tentação. Você já deu um tempo, até parou, mas voltou pior que um trem a vapor. Já te falei, moleque, isso é coisa de otário. Eu fico puto, fico de cara. Alguns têm motivos pra ser revoltado, mas me falem, véi, quem tem motivos pra ser um drogado? Nós temos motivos, é pra viver. Ninguém tem motivos pra querer morrer. Falei muito, moleque, porque eu quero a paz. Vê se se liga e fica esperto, meu rapaz. Parece inofensiva, mas domina. Rouba, paga, pega, cheira e pira. Aí maluco, preste bem atenção. Deus nunca deixarás cair em tentação. Parece inofensiva, mas domina. Rouba, paga, pega, cheira e pira. Aí maluco, preste bem atenção. Deus nunca deixarás.